Deus está presente. Para sempre. Apocalipse para os simples. São os puros de coração, e assim devem ser, porque estes verão Deus face a face, como revela Jesus no seu Sermão da Montanha, que aliás é uma página tão importante da literatura espiritual sagrada, que merecerá de nós, não somente de mim, mas de todos nós, a atenção mais completa. Porque se o novo mandamento de Jesus é a lei máxima, da autoridade máxima do planeta Terra, e nós já dissemos aqui que a Bíblia Sagrada nele está divinamente resumida. Quem souber o novo mandamento de Jesus, mas souber de verdade, entendê-lo de verdade, conhece toda a Bíblia, porque toda a Bíblia foi feita para que nós cheguemos ao ponto de nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. O planeta Terra vive a fase final do pior ciclo apocalíptico que jamais se viu. Aqueles que pensam que o apocalipse é uma brincadeira, um delírio de João Evangelista, porque ele estava já muito idoso, esses estão completamente enganados, hein? Pelo contrário, ser João, o evangelista, nonagenário, ter João sofrido bastante, levado chicotadas, vivendo em fuga daqui para lá, sendo caluniado, xingado, aprisionado. As prisões de hoje são terríveis, com todo o progresso, com tantas organizações que lutam pelos presos, pelos prisioneiros. Imagine naquele tempo em que a vida humana valia menos que hoje. Bem que hoje até é difícil você pensar que ela possa ter valido menos em alguma época. Mas hoje há organizações como a Legião da Boa Vontade, uma religião de Deus e muitas outras pelo mundo, notáveis e aplaudíveis, se preocupam com a qualidade da vida humana. Nós nos preocupamos com a qualidade da vida espiritual também. Justamente ele sofrido tanto, já está nonagenário. Quer dizer, não estava mais tão preso aos apetites da carne, aos 90 e tantos anos, não dá mesmo. É que possibilitou aos maiores da espiritualidade transmitir-lhe a mensagem mais importante para a sobrevivência pessoal e coletiva dos povos. E como disse um dos que me mandaram correspondência, analisando esse nosso trabalho de explicar a Bíblia para o simples, nós não estamos fazendo como tanta gente apressada, que abre o livro das profecias finais e corre para o entendimento do que são as bestas, do que são as trombetas, as pragas e tanta coisa a mais. Você não pode chegar à álgebra se não passou pela aritmética. Você não pode chegar numa faculdade ao mestrado se não atravessou vários anos, todos aqueles cursos, tudo tem um ciclo, deve seguir-se uma escala crescente. A não ser que a alma já tenha um conhecimento profundo das lições e traga de outras vidas. Mas isso é raro. E aquelas que têm um conhecimento profundo, elas querem vir do princípio, como estamos fazendo aqui, para não deixar escapar nada. Vamos dar uma passagem rápida pela igreja de Esmirna e vamos entrar na de Pérgamo, que é também muito importante. Porque na de Pérgamo, vocês vão ver o trabalho da infiltração do mal, das ideias de Satanás, entre aqueles que seguiam as palavras de Jesus. Esmirna foi a igreja do sacrifício, do sofrimento, do abandono de tudo para seguir Jesus, a ponto dos cristãos considerarem-se pobres quando eram ricos, porque estavam procurando primeiramente o reino de Deus e sua justiça, de forma que todas as coisas materiais lhes pudessem ser acrescentadas. Depois vamos ver como definiremos Pérgamo. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e que és caluniado por aqueles que se dizem hebreus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Quem esteve morto e tornou a viver? Quem? E vejam como Jesus, aqui sendo médium de Deus, Ele conforta. É o próprio Deus, que Jesus é o Deus do planeta Terra. Ele nos conforta. Conheço a tua tribulação. Jesus, o médium de Deus. Sim, porque logo no início, na apresentação, na dedicatória às igrejas, está claro que Deus está falando acima de Jesus, acima do Espírito Santo, dos sete anjos que o assessoram. Conheço a tua tribulação. Que coisa maravilhosa, hein? Jesus conhece o nosso sofrimento. Às vezes a gente diz assim na vida, puxa vida, que coisa terrível. E eu não posso desabafar com ninguém, ninguém sabe da minha dor. Até samba, canção, já foi feito sobre o assunto. Mas nós abrimos o Apocalipse, um livro que muita gente teme, que a gente tem medo de tudo. E no versículo 3º, no capítulo 1º, está assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Quer dizer, meu Deus, ler o Apocalipse nos faz de entrada merecer uma bem-aventurança. E vocês vão ver sempre aqui, neste livro, a preocupação de Jesus de nos ter preparados para os momentos piores da existência humana. Na página 194, no primeiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, nós publicamos o seguinte: em O Drama Milenar do Cristo e do Anticristo, escreveu Roberto Holden, violência, traição, deturpação, são estas as armas prediletas. Página 195. Com que o anticristo luta contra a intrusão do Cristo em seus domínios terrestres. Aparentemente, o Cristo é sempre derrotado pelo anticristo, sempre crucificado, morto, sepultado, desce até aos infernos. Na realidade, porém, o Cristo sempre ressuscita, mesmo de túmulos fechados, sigilados e guardados por seus inimigos. É proibido ressuscitar, mas ele sempre ressuscita. Os seus verdadeiros amigos o encontram sempre glorioso, por toda a parte, em todos os tempos. Nós comentamos aqui, realmente, contra todas as perspectivas, vencendo dramas, lutas e guerras, Jesus ressurge nos corações de boa vontade. É a vitória do amor que se manifesta das mais surpreendentes formas, dando continuidade à vida. Porque a paixão de Jesus não canta a morte, mas exalta a vida, vida eterna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Isso vai acontecer nesse encerramento de ciclo, que toda a humanidade será testada, vai passar por essas igrejas todas e vai consumar-se em Laodiceia. Mas cada um vai receber o prêmio das obras próprias. Então cada um vai receber o prêmio de cada uma dessas igrejas com que afinar. Prefiro e peço a Deus que estejamos enquadrados em Filadélfia. E tereis tribulação de 10 dias. Uma das piores perseguições levou 10 anos. Depois anote aí que eu vou ao profeta Ezequiel para a gente estudar essa questão do dia profético, que significa 1 ano. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte, a morte espiritual. Com relação ainda à igreja em Esmirna, quando nós entrávamos na de Pérgamo, antes eu vou ler a vitória final, um soneto do irmão Zaru, que tem muito a ver com essa igreja. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já tem em nossos corações para sempre. Thank you.